Desde a manifestação do dia 4 de janeiro que este assunto do amianto está no debate político nacional. O Ministro da Educação já falou sobre o tema, o próprio Primeiro-Ministro falou sobre o assunto na última reunião do Parlamento, na sexta-feira. Está cumprido este vosso primeiro objetivo de pôr o país a olhar para este problema do amianto na escola e noutros edifícios públicos? Sim, o nosso objetivo primeiro era chegar ao Ministro e também ter connosco os grupos parlamentares que estão na Assembleia da República, no sentido de eles também fazerem força para que esta remoção, ou melhor, substituição das placas que estão degradadas seja feita. Hoje, sobretudo, portanto, é dia da maioria das visitas dos deputados, notam que há interesse da parte dos deputados em resolver este problema? Acham que vai ser agora que esta substituição vai mesmo acontecer? Foi-nos transmitido por parte de todos os grupos parlamentares que recebemos até o momento, nomeadamente PS, PCP e PSD, que tudo iriam fazer para que isso acontecesse, não garantindo, portanto, que pudessem eles remover e dar ordens para que isso acontecesse, uma vez que não têm poder executivo. Vocês também solicitaram uma reunião ao Ministro da Educação. Já vos foi dada a resposta? Não, a esse pedido de reunião não nos foi dada qualquer resposta. Mas era isso que vocês gostariam, que sim. Ministro Tiago Brandão viesse à vossa escola conhecer de perto o que por aqui se passa? Sim, nós gostaríamos que o Sr. Ministro da Educação viesse à nossa escola para ver de perto qual era o problema que nós reclamávamos e também falar com ele sobre este assunto. Vocês foram recém-possados nesta Associação de Estudantes, verdade? Sim, em novembro. Em tão pouco tempo, vocês estão a levar longe este problema, a fazer-se ouvir por todos os partidos. Como é que os vossos colegas olham para vocês? Vocês de alguma forma estão a ser bem vistos da parte toda a comunidade educativa? Vocês falam com os vossos colegas, o que é que eles vos dizem, assim como também a própria direção desta escola? A direção da escola, em primeiro lugar, tem-nos apoiado nesta nossa luta, assim como a Câmara Municipal e a Associação de Pais têm estado ao nosso lado neste sentido, e também da parte de nossos colegas têm de facto transmitido a satisfação por a preocupação deles também, porque é uma preocupação de toda a comunidade escolar, estar a ser levada tão longe pela nossa parte. Foi este um dos vossos principais objetivos quando se candidataram à Associação de Estudantes, ou outros projetos também vos movem? Não foi este um dos principais objetivos, uma vez que também tomámos conhecimento dele por parte da Associação de Pais, tem tido um papel decisivo nesta luta, uma vez que luta há pelo menos 5 anos pela remoção do amianto e tem contactado várias vezes a DGEST. No entanto, assim que fomos consultados por parte da Associação de Pais, ficámos solidários com eles e pronto, e manifestámos também o nosso apoio e o nosso desagrado por eles não serem para as placas não terem sido removidas. Ainda a propósito do amianto, vocês deram um prazo de um mês ao Governo para poderem tomar outro tipo de medidas, entre as quais o fecho da escola. É mesmo assim, ponderam fazer isso no caso de não haver uma resposta concreta quanto ao trabalho que é aqui necessário? Quanto a essa situação, nós agora fizemos estas audições com os grupos parlamentares, vamos esperar que isto tenha frutos, contactámos o Sr. Ministro no sentido de ele visitar a nossa escola, no entanto, vamos esperar um mês ou até nos serem dadas garantias. No entanto, se nas férias da Páscoa não tivermos qualquer resposta, seja ela a nosso favor ou contra, teremos que reunir outra vez com a Associação de Pais e coorganizar outras medidas de luta para que seja novamente este assunto trazido para a agenda política. Portanto, o fecho da escola não está posto de parte? Não está posto de parte. Se isso tiver que efetivamente ser uma das medidas que nós tínhamos que tomar para que este assunto seja solucionado, faremos. O gosto é por agora o problema maior da vossa escola, que mais preocupa toda a comunidade educativa? Sim, em termos de saúde pública, em termos da própria comunidade escolar, é um problema grande e que afeta a maioria das pessoas, uma vez que tem sido por parte do governo anterior, tinha sido mencionada esta escola como prioritária em 3, quando uma pergunta do grupo parlamentar do CDS, através da Assembleia da República, o anterior governo mencionou a nossa escola como o número 1 em 3 escolas do Distrito de Coimbra.